y desperté, ya no me equivocaba. Hace tiempo sí sabía, te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba. A doida tá me beijando há horas. Disse que se for sem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fases? Complicado e aturdido. Assim me levante, fuera con lo que contaba. Un día de suerte, cuando anoche me decías que todo siga en pie, solo fueron más mentiras. Mulher de fase. Fulminado a darme cuenta que tan solo era una parte de tu show. Y si te quería lo sabías, no le diste el valor. Fue egoísta. Até sem luz dá pra te enxergar o lençol fazendo congo blue. É pena, eu sei, amanhã já vai miar. Se aguente, que lá vem chumbo quente. E desperté, la claridad pasaba. Mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Amanecido, parado a la ventana. Otro día sin presencia de la luz del sol. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. A raiva era tanta que nem reparei que a lua diminuía. Complicada y perfeitinha, você me apareceu. Era tudo que eu queria.